já é coisa do passado. O império masculino, a mulher chegou chegando com seu jeito feminino. Deu rasteira no machão, evolução, e o bobão foi de cara no chão. Mulher hoje em dia não tá de bobeira mais não. Já é coisa do passado, o império masculino, a mulher chegou chegando com seu jeito feminino. Deu rasteira no machão, evolução, e o bobão foi de cara no chão. Mulher hoje em dia não tá de bobeira mais não. Mulher que não desanimou, mostrou seu valor e tudo mudou. Mulher que o mundo conquistou, de igual pra igual, Deus abençoou. Mulher hoje em dia é independente, se liga na situação. Tem muito marmanjo aí pilotando fogão, varrendo o chão. Mulher hoje em dia não é mais a dona de casa que serve o machão. O homem que trai é um vacilão. É duro ficar cara a cara com o Ricardão. Já é coisa do passado, é duro. Império masculino, a mulher chegou chegando com seu jeito feminino. Deu rasteira no machão, evolução, e o bobão foi de cara no chão. Mulher hoje em dia não tá de bobeira mais não. Já é coisa do passado, já é coisa do passado, hein. A mulher chegou chegando com seu jeito feminino. Deu rasteira no machão, evolução, e o bobão foi de cara no chão. Mulher hoje em dia não tá de bobeira mais não. Se liga aí, hein. Mulher que não desanimou, mostrou seu valor e tudo mudou. Mulher que o mundo conquistou, de igual pra igual, Deus abençoou. Mulher hoje em dia é independente, se liga na situação. Tem muito marmanjo aí pilotando fogão, varrendo o chão. Mulher hoje em dia não é mais a dona de casa que serve o machão. O homem que trai é um vacilão. É duro ficar cara a cara com o Ricardão. Já é coisa do passado, é. O império tá pensando o que, hein, rapaziada? Bicho tá pegando, tá pegando. Deu rasteira no machão, evolução, e o bobão foi de cara no chão. Mulher hoje em dia não tá de bobeira mais não. É inteligente, é tão competente, é eficiente. Mulher também sabe ser padrão. Mulher hoje em dia não tá de bobeira mais não. No legislativo, no executivo, no judiciário, mulher tá batendo um bolão. Mulher hoje em dia não tá de bobeira mais não. É tão cuidadosa, é maravilhosa, é tão vaidosa, nós não vive sem ela, não, não, não. Mulher hoje em dia não tá de bobeira mais não. Mulher de hoje em dia não tá de bobeira mais não, meu amigo. Não, não.